pra cá, amante. Vem pra cá, amante. Vem pra cá, amante. Vem pra cá, amante. As coisas do seu jeito. Queria ser mais importante, mas não fui pra você. Até que durou, me diz o porquê. Me deu tanto tempo aqui. Te faço um favor, melhor eu sumir. Fui mais um nas suas mãos. Não sei se tu carece ou falta de opção. Só sei que eu senti amor. Do estúdio super eletrizante do Acará. Vem pra cá, amante. Vem pra cá, amante. Vem pra cá, amante. Vem pra cá, amante. Tentei fazer valer a pena. Passei em cima dos problemas. Achei que eu era o bastante, mas não fui pra você. Tentei ser um cara perfeito. Eu fiz as coisas do seu jeito. Queria ser mais importante. Vem pra cá, amante. Vem pra cá, amante. Vem pra cá, amante.